Faz uma pressão mundial, viu, papai? Chama na bota, vai! Rex, deixou e chorou, papai! Começou, cantou, tamo junto e me chora! Assim, ó! Vai, vai! Quando eu passo de Hilux, as novinhas gostam. Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça. Elas não gostam de cavalo, só da minha Hilux. As novinhas, quando chegam, eu digo assim: gosta de gasolina. Mas elas gostam de gasolina. Mas elas gostam de gasolina. Mas elas gostam de gasolina. Quando eu ligo meu paredão, as novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro. E elas piram na pegada do veião que anda na minha Hilux só porque eu ligo assim. E elas gostam de gasolina. Mas elas gostam de gasolina. Mas elas gostam de gasolina. Mas elas gostam de gasolina. Papai, mas e sabe o do piso? Chama na bota, papai. Quando eu passo de Hilux, as novinhas gostam. Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça. Elas não gostam de cavalo, só da minha Hilux. As novinhas, quando chega, diga assim: gosta de gasolina. Mas elas gostam de gasolina. Mas elas gostam de gasolina. Mas elas gostam de gasolina. Brasil, Júlio H. Quando eu ligo meu paredão, as novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro. E elas piram na pegada do veião que anda na minha Hilux só porque eu ligo assim. Mas elas gostam de gasolina. Mas elas gostam de gasolina. Mas elas gostam de gasolina. Mas elas gostam de gasolina. Papai, rasga o tom de tecla. Chama na bota, papai. O Inaguita, grava aí, Matheus Bis. Bora, Vitinho, pega, tamo junto, papai. O nome dele é Igor Sofi. Estúdio Supapo, estúdio 87, desde Miami. Raja vai, papai. Pedi pa, para, pa.